Open, unlock the system, insert the trap, release, close, lock the system. The light is green, trap is clean. Todo fantasma mal comportado conhece o seu destino. Agora, nós também. Sextas-feiras à noite, Miguel Simões oferece uma expedição musical por um plano de boas e más assombrações e todas as outras no meio. Olá, sou o Miguel. Bem-vindos à Unidade de Contenção. Contenção tira férias e é sindicalizada. Bem-vindos a mais uma meia hora dedicada à alternativa da alternativa, a partir dos estúdios da Autónoma. Abrimos com mais uma de Pom Pom, o novo álbum quase perfeito de Ariel Pink, chama-se One Summer Night. E a propósito de Pink, o homem esteve recentemente aos comandos do blog Gorilla vs. Bear, a lançar um punhado de malhas e sons ao longo de um dia, coisas como esta Hide and Seek das The Feminine Complex, original de 1969. Ficamos com elas, sintam-se confortáveis e relaxem. See you. seek a rose in your garden? Can you find yourself? Can you find yourself? Hide and seek a rose in your garden. Can you find yourself? Can you find? Choro, não sei. Mas... António Joaquim Rodrigues Ribeiro, ou António Variações, faria 70 anos no passado dia 3 de dezembro. Recordamos alguns dos muitos momentos felizes da curta carreira, como Canção, editada em 1984 no álbum clássico Dar e Receber. Antes, um docinho chamado Cavaquinho, presente no novo álbum dos alemães Faust, a explorar nas próximas semanas. Estão na unidade de contenção, que abre as escotilhas para os fantasmas na máquina. Ouvem Yamaneko, Noises in the Wave Wires, Like the Kissing of the Sea, do surpreendente Pixel Wave Embrace, antes da nova de Gracie Jones. She got dreams. Original Beast. We'll be right back. Original do Último Aurora, Venter, de Ben Frost, aqui retrabalhada por Dutch e Germ, para o recente EP de remisturas do tema Venter. Antes, regresso em grande de Gracie Jones para a banda sonora do último filme da saga Hunger Games. A faixa valeria o filme e chama-se Original Beast. Mas vamos terminar com sons da Lituânia. O álbum chama-se Rasa Rasa. É conduzido por Kenny Wollison, Jonathan Hafner e Dalios Naujo e é no fundo uma tentativa nada falhada de dar um fogo hipnótico aos sons dos anciãos. Primeiro I Love My Mom, depois Paisécia. Obrigado por continuarem desse lado, mantenham-se vivos e até para a semana. Paplasnos ma, nu balančiai klanigėlė, bėgė.